Online, ao vivo, TV Caldeirão. Parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim. Só não contava com os juros, que a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante, vai. Não vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai e volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder. Sem você, joguei bebida na ferida. Te perder. Você, joguei bebida na ferida. Que bom que Ricardo me cicatriza. Cicatriza. Tá estourando esse moleque. Tá vendo o boyzinho? Coca-Cola chute. Coca-Cola chute estourado. Agora tá distante, vai. Não vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai voltar. Fecha a porta. Te perder. Foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você.